Aleluia, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vimos na última ministração, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 44, o que aconteceu com o povo, o remanescente que havia ficado em Judá. O que aconteceu a eles por sua teimosia em não ouvir a voz do Senhor? O Senhor disse: não vão para o Egito. E eles disseram: nós faremos o que está no nosso coração. E nós vamos continuar oferecendo ofertas à Rainha do Céu. Vamos continuar praticando a idolatria, porque quando fazíamos isso, nós éramos abençoados. Enganados estavam eles, que na verdade estavam sendo abençoados, não por causa da idolatria, mas por causa da benevolência do Senhor. Da graça do Senhor, do amor do Senhor, da tolerância do Senhor. O Senhor tolera até o nível máximo o pecado do seu povo, até não ter mais como, até não ter mais o que fazer para que eles ouçam a sua voz e se convertam e mude de vida. Então ele tem que entrar com a vara de corrigir, que é o que ele fez com Jerusalém, com Judá, nos dias que Nabucodonosor invadiu Judá e Jerusalém e levou cativo praticamente todo o povo, além daqueles que foram mortos, como nós temos dito. Pela tríplice justiça de Deus, espada, fome e peste. Então, aqueles que sobreviveram foram levados cativos, e um pequeno remanescente foi deixado pelo guarda do exército de Nabucodonosor, que era Nebuzaradã. Deixou os pobres, os miseráveis, ele deixou na terra e falou para eles: olha, está aí diante de vocês os campos, façam a colheita e se deleitem. E ao invés de fazer isso, já que não queriam fazer o que Deus estava mandando fazer, que era se converter, pelo menos colher isso aí. Os mantimentos e se fartassem. Mas nem isso eles quiseram. O coração estava tão inclinado ao pecado que nem a abundância de alimentos disponíveis a eles foi capaz de cessar a sede deles. Pelo desviar-se da presença do Senhor. E hoje nós vamos ver um capítulo pequeno, um capítulo que vai falar apenas do servo e também escriba de Jeremias, vai falar sobre Baruque. O único tema do capítulo 45. É sobre Baruque, o filho de Nerias. E esse andava com Jeremias, aonde Jeremias ia. Jeremias recebia a palavra do Senhor, ditava para ele essa palavra, ele escrevia em livros, segundo aquilo que o Senhor ordenava. Eu vou ler com vocês o capítulo, porque são apenas cinco versículos. Diz assim: a palavra que Jeremias, o profeta, falou para Baruque, o filho de Nerias, quando ele escreveu essas palavras em um livro, da boca de Jeremias, no quarto ano de Joaquim, o filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, para ti, ó Baruque. Tu dissestes: Ai de mim agora, porque o Senhor tem somado tristeza à minha dor. Eu desfaleci em meu lamento e não me encontro descanso. Dessa forma, tu lhe dirás: O Senhor diz assim: Eis que aquilo que eu construí, eu irei destruir, e aquilo que plantei, irei desarraigar, até mesmo toda esta terra. E tu buscas coisas grandes para ti? Não as busque, pois eis que eu trarei o mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, a tua vida eu darei a ti por um despojo em todos os lugares para onde tu fores. Aleluia. Então aqui nós vemos a palavra do Senhor a um servo dele fiel, mas que no momento de desalento, diante das adversidades, dos ataques, da fome, diante de toda a calamidade que Israel, que Jerusalém e Judá estava passando, ele, como servo do Senhor, servo fiel do Senhor, ele era o escriba de Jeremias. Ele andava sempre com Jeremias, então ele tinha a palavra do Senhor no seu coração. Mas ele era ser humano, como você e como eu. Nós conhecemos a palavra do Senhor, mas às vezes, em alguns momentos da nossa vida, as dificuldades são tamanhas, as afrontas são tamanhas, os problemas se agigantam diante de nós de tal forma que nós também caímos em lamento diante do Senhor. Jeremias, é só ler Lamentações de Jeremias, e nós vamos encontrar o profeta Jeremias chorando, chorando e chorando diante do Senhor. Ele chorava, ele dava a profecia, o povo não ouvia. Ele ia para diante do Senhor e chorava pela nação, chorava diante do Senhor e pedia clemência ao Senhor por sua vida e também pela nação. Agora, nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando do profeta Jeremias, o único profeta que profetizou e viveu para ver cumprida a sua profecia. Então, não estamos falando de qualquer profeta, nós estamos falando de Jeremias. E Jeremias teve momentos em que ele se abateu diante do Senhor. Será que quando ele foi jogado na cisterna? Imagina você sendo jogado numa cisterna funda, cheia de lama, para morrer. Você iria ficar rindo? Provavelmente não. Provavelmente não. Você, no mínimo, iria buscar a presença do Senhor. E Jeremias provavelmente chorou e lamentou diante do Senhor. Talvez tenha falado: Senhor, tenho falado tudo que o Senhor tem dito, eu tenho falado dia após dia ao teu povo, e olha o que que eles fizeram comigo. Me jogaram aqui para morrer. Jeremias também era humano. Todo ser humano tem momentos de fraquezas, por mais espiritual que seja. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aqui nós estamos vendo Baruque lamentar diante do Senhor. Ele dizer para o Senhor, dizer para o Senhor, por que, Senhor, tem somado tristeza à minha dor? Eu desfaleci em meu lamento e não encontro descanso. Ele estava sofrendo, ele estava vendo o sofrimento de todo o povo, e ele de repente olhou para ele e falou assim: bom, isso vai sobrar para mim também. Eu sou parte desse povo. O Senhor está falando que o mal virá para toda a nação. Eu faço parte dessa nação. Então virá contra mim também. E talvez tenha de virar também enquanto profeta. Mas o Senhor que tudo vê, que tudo ouve e que tudo pode, a ninguém deixa sem resposta. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor nada faz sem antes avisar a seus servos, os profetas. E ele avisa os servos profetas para que os profetas possam proclamar o que o Senhor está intentando fazer. O que ele vai fazer? Se é edificar ou se é destruir. Aqui no caso, a palavra do Senhor veio para Baruque. O texto diz assim: desta forma tu lhe dirás, falando com Jeremias, fala isto a Baruque. O Senhor diz assim: eis que aquilo que eu construí, eu irei destruir. Aí, mas como aquilo que ele construiu? Quem construiu Jerusalém não foram? Não foi o povo que construiu as muralhas? Não foi o povo que construiu o templo? Não foi o povo que fez tudo isso? Não, não foi o povo. Foi Deus. Foi Deus que deu ânimo ao povo. Foi Deus que deu provisão para eles fazerem isso. Foi Deus que deu saúde. Foi Deus que deu provento. Foi Deus que deu sustento. Foi Deus que deu força. Foi Deus que deu tudo para que as coisas fossem feitas. E assim continua hoje. É o Senhor quem nos dá. Tudo vem de ti. E do que é teu, nós tu damos, diz a palavra do Senhor. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós temos que entender. Que nada, absolutamente nada, pertence a nós. Não somos nós que edificamos, não somos nós que derrubamos, não somos nós que fazemos nada. Tudo é o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. O Deus que se assenta no céu e coloca os pés sobre a terra como estrado dos seus pés. É deste Deus que nós estamos falando. É de um Deus que se assenta no céu, mas os pés estão sobre a terra. É isso que diz a Bíblia. E não estão sobre a terra em qualquer lugar, não. Está sobre a terra como estrado dos pés dele. Então quem edifica é ele. E aí ele vai dizer assim: desta forma tu lhe dirás, o Senhor diz assim, eis que aquilo que eu construí, eu irei destruir. Não é Nabucodonosor que vai destruir, sou eu. Sou eu o Senhor, porque eu levantei o meu servo Nabucodonosor para fazer isso. E aquilo que plantei, irei desarraigar. Até mesmo toda esta terra. Queridos, aqui nós temos uma palavra profética para o futuro. No fim dos tempos, o Senhor disse que os firmamentos dos céus iriam se abalar e cair sobre a terra. Porque a terra pertence ao Senhor. Assim como a sua vida pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor, assim como a vida de Baruque pertencia ao Senhor. A sua vida também pertence ao Senhor. E olha a palavra do Senhor para ele. E tu buscas grandes coisas para ti? Ele aqui puxa a orelha de Baruque. Baruque talvez não podemos afirmar, porque o texto não diz, o texto não fala que grandes coisas eram essas que Baruque estava buscando para si. Ele pode ter sido culpado de ambição egoísta, como está lá no Salmo 131, no versículo 1. Por outro lado, ele pode ter desejado ver os poderosos feitos de Deus que foram prometidos em Deuteronômio 10, 21 e Salmo 71, 19. O máximo que Deus promete a Baruque é que ele o deixaria escapar com vida. Essa foi a mesma promessa dada ao eunuco etíope que salvou a vida de Jeremias. Lembra? Ebed-Meleque é o nome dele. Não podemos esquecer o nome dele. Porque o que ele fez, e o seu nome ficou registrado para que não se perca a memória do homem que ele era, do homem temente que ele era e do bem que ele fez ao profeta Jeremias. Então o Senhor vai dizer para ele: olha, tu busca grandes coisas para ti, não as busques, pois eis que eu trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, tua vida eu darei a ti por um despojo, como um presente, em todos os lugares para onde tu fores. O que é que o Senhor diz para ele? Que ela não busca grandes coisas, não. Porque eu vou te dar a maior de todas as coisas, que é a sua vida. Onde você for, ninguém vai tirar a sua vida. Ninguém vai te matar. Você não vai morrer à espada. Você não vai morrer pela fome. Você não vai morrer pela peste. Você não vai. Porque eu, o Senhor, estou te dando a vida como um presente. E talvez pudéssemos acrescentar, como um presente por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor, por causa da sua reverência, por causa da sua obediência à minha palavra. Então, meu irmão e minha irmã, esse texto nos ensina que nós não devemos buscar grandes coisas. Nós devemos buscar ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Baruque buscou durante toda a sua vida o Senhor. E num momento de fraqueza humana, ele talvez desejou alguma coisa grande, que o texto aqui não fala, não menciona o que pode ser, mas talvez uma das bênçãos prometidas por Deus ao seu povo que está lá em Deuteronômio. Nós não sabemos o que é, o texto não menciona. Então, nós podemos especular? Podemos, mas não devemos. Porque a palavra de Deus não é para ser especulada. Porque o Senhor disse que aquele que acrescentar qualquer coisa a essa palavra será réu de morte. Então, não podemos fazer isso. Não vamos fazer elucubrações agora. O que será que Baruque queria, que era grande, que o Senhor recusou para ele? Deus não recusou coisa grande para Baruque. Deus deu para Baruque o que era melhor e maior. Porque lembra de Jesus? Quando Jesus falou assim, olha, não temas os homens que podem matar somente o seu corpo. Temeis, pois, a Deus, que não só pode matar o corpo, como lançar a alma no inferno. Baruque temeu ao Senhor durante toda a sua vida e teve a sua recompensa. Como Jeremias, que temeu ao Senhor desde criança, teve também a recompensa, a sua vida como esposa. Então, meu irmão e minha irmã, você quer viver? Você quer viver? Talvez vocês tenham pensado, vem pensando em tirar a sua vida, que já não vale a pena viver. Pensando que não tem mais jeito para você, eu quero te dizer, tem jeito sim para a sua vida. Deus é a solução para a sua vida. E o que ele tem de presente para você é o melhor de todos os presentes, que é vida. E a vida que ele dá é vida eterna. Eterna. É vida eterna. Pastor, nem todas as pessoas terão vida eterna? Não. Não são todas as pessoas que terão vida eterna. Não, mas as pessoas que forem para o inferno, elas não vão ficar lá sofrendo eternamente? Não. A Bíblia diz que o Senhor virá. Descerá do céu, como com a nova Jerusalém ataviada como noiva, a estabelecerá durante 1.000 anos. Depois de 1.000 anos, Satanás será solto, e a ele se ajuntará alguns reinos, e eles vão para uma última peleja contra o Senhor. E aí ele será derrotado definitivamente, e juntamente com ele, todos que com ele estiverem. O nome dele será apagado da história, assim como todo nome daqueles que estiverem com ele. O nome será extinto. Não haverá mais lembrança do nome. Aqui nós estamos vendo a palavra de Deus trazendo à memória o nome de Ebed-Meleque, porque fez o que era correto diante de Deus. Aqueles que fazem o que era correto diante de faz o que é correto diante de Deus, têm os seus nomes preservados. E preservados não em qualquer lugar, mas preservados no livro do Senhor. Preservado no livro das crônicas do Senhor. No livro da história dos reis do Senhor. Está lá nas crônicas do Senhor. Ebed-Meleque salvou Jeremias da morte. Está lá nas crônicas do Senhor. O Senhor deu a Jeremias e a Baruque as suas vidas como presente. Onde quer que eles fossem, ninguém os tocaria, porque o Senhor tinha dado a vida como despojo. E isso está escrito nas crônicas do livro do Senhor. E isso será lembrado, queridos. Porque a palavra de Deus diz assim, que as nossas obras nos acompanharão. Quando nós chegarmos diante do tribunal de Deus, nós não chegaremos de mãos vazias, não. Nós chegaremos com nas nossas mãos estarão as nossas obras. E nós prestaremos conta de cada uma delas. Por isso. Ah, mas, pastor, então eu tenho que fazer boas obras para eu ser salvo? Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, mediante, pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Agora, como nós fomos salvos pela fé, através da graça, as boas obras naturalmente nos acompanham. É isso que diz a palavra de Deus. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Está lá no livro da palavra do Senhor, está lá no livro de Tiago. Mostra as suas obras e eu vou te mostrar a minha fé. Mostra a tua fé e eu vou te mostrar minhas obras. Ou seja, fé e obra andam junto, e boas obras, não é qualquer obra. Fé e boas obras andam juntas, de mãos dadas. E nós daremos conta de cada uma delas ao Senhor no dia do juízo final. No dia do juízo final, será aberto o livro das crônicas. Bem, nós já sabemos que Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, a história dele vai estar lá, ó, no dia tal, na data tal, ele salvou o profeta Jeremias do buraco em que ele foi jogado para morrer, assim, assim, assim, assim, assado. No dia, estará lá, ó, Baruque escreveu tudo que Jeremias ditava, ele escreveu, ele acompanhou Jeremias, ele acompanhou o profeta, ele foi companheiro de jugo de Jeremias. E ele recebeu do Senhor a sua vida como despojo. Vocês percebem? Tudo está escrito, queridos, na palavra de Deus. E estas coisas que nós vemos escrito aqui, não é história da carrochinha. Não é isso. Ah, então, aqui está contando a história do profeta Jeremias com o Baruque. Ótimo, está contando do profeta Jeremias com o Baruque? Sim. Mas isso é para quê? Apenas porque não tinha o que escrever, escreveu isso? Não. Porque o Espírito, a palavra de Deus diz assim, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveu toda a palavra. Toda a palavra é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Para quê? Só para ficar aqui ocupando espaço? Não. Para que eu e você possamos ler e com ela aprender. Para que possamos praticar as mesmas coisas. Sermos fiéis ao Senhor. Amarmos ao Senhor. Ah, pastora, mas ele estava aí chorando, eu estava querendo grandes coisas. Ele foi exortado pelo Senhor. Quem nunca foi? Quem nunca pecou? Como Jesus disse lá para a prostituta, para a mulher pega em adultério. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se você não tem pecado, então atira a pedra. Mas a palavra de Deus diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. João vai escrever na sua carta: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. E se estamos mentindo, já estamos cometendo de cara o primeiro pecado. Porque mentir é pecado. Vocês percebem, meus irmãos? O que é a palavra? A palavra de Deus é como uma coxa de retalhos. Ela vai um pedaço aqui que ajunta com outro, que ajunta com outro, e vai formando um lindo desenho. E esse lindo desenho, todo ele, é para nossa edificação, nossa exortação, nossa instrução, toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única. E aqui eu encerro. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus. Porque a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que espada de dois gumes. Ela é apta para cortar juntas e medula e discernir os pensamentos do coração. Então, está vendo, meu irmão, minha irmã? Não dá para mentir para o Senhor. Porque a palavra dele, essa palavra é uma espada. Essa palavra que nós estamos vendo agora, ela entra no nosso coração como uma espada. Ela está dizendo para nós, ó, às vezes, fraquejamos diante do Senhor, como Baruque que fraquejou, apesar de ser um homem fiel e amar ao Senhor. Mas o Senhor o corrigiu e o abençoou. E não permitiu que toda a matança, que toda a fome e que toda a peste que veio sobre Judá e sobre Jerusalém o alcançasse. E nem que nenhuma outra espada o alcançasse por onde ele foi depois que saiu. Porque ele, assim como Jeremias foi obrigado a ir para o Egito, ele também com certeza foi. E lá no Egito, nada, todos morreram, eles não. Então, quando Deus dá de presente a vida como diz hoje, nós temos que agradecer muito. Sabe, meus irmãos, quando eu sofri o acidente, o último acidente de carro que eu sofri, quando eu voltei para casa, no hospital não dava, eu estava muito confusa, as coisas eram muito confusas para mim, por causa da gravidade do problema. Mas quando eu cheguei em casa, eu só falava assim: eu só quero Deus, eu só quero Deus, eu só quero o Senhor, eu não quero mais nada, porque Ele me deu a minha vida como despojo. Que era para eu ter morrido. As pessoas que viram o carro disseram: é impossível acreditar que alguém tenha saído com vida de dentro desse carro. Mas eu saí. E na hora que eu sofri o acidente, a coisa mais maravilhosa, na hora que eu sofri o acidente, o helicóptero Águia da polícia de São Paulo, que sobrevoa as rodovias, para ver se precisa de socorro de vítimas de acidente, ele estava sobrevoando sobre o local que eu sofri o acidente. Ele viu a gravidade e baixou na pista, no meio da pista, e me socorreu e me levou para o melhor hospital que tinha em São Paulo, que é o Hospital das Clínicas. E lá, a minha, Deus me deu, e lá, não foram os médicos, não, lá Deus me deu a minha vida como despojo. O que que eu tenho que fazer com a minha vida? Eu tenho que dedicá-la ao Senhor dia após dia. Agora, pastora, a senhora é forte todo dia, a senhora não passa por problemas, a senhora não chora, a senhora não tem medo. Tenho medo às vezes, eu choro às vezes. Mas eu confio no Senhor. Depois do choro, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Às vezes eu choro, sim. Mas depois a alegria vem porque o Senhor traz alegria e Ele traz resposta para as nossas necessidades. Se eu falar para você hoje a situação em que nós estamos, você fala assim, não é possível que a senhora esteja assim, esteja pregando a palavra do Senhor com alegria. Eu estou pregando a palavra do Senhor com alegria. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para me salvar, para me amparar, para me proteger, para prover para mim tudo que eu preciso, porque é isso que diz a sua palavra. Então, meu irmão e minha irmã, não entre, não continue em desespero, não entre em desespero. Porque o Senhor tem dado a vida a você como um presente, como um despojo. E não tem nada melhor do que a vida. Só Deus pode dar a vida e só Ele pode tirar. E Ele tem te dado vida. Aproveite a sua vida para mudar de vida. Aproveite esse momento que Deus está te dando como despojo, como presente, a sua vida e se converta ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não se preocupe com o que vai vestir, com o que vai comer. Não, a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 6: olhai para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiro, elas não fazem nada. Todavia, o Senhor os alimenta. Não sois vós muito mais valiosos? O Senhor sabe que vocês precisam de todas essas coisas e Ele vai prover. Confia no Senhor. Confia, confia, confia no Senhor. Porque Ele é fiel. Ele é justo e ele é verdadeiro. O Senhor é o meu pastor e de nada e nada me faltará, diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, na tradução mais melhor, diz assim. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Porque o Senhor Deus dos exércitos é quem é forte. Ninguém é forte como o Senhor. É Ele que domina a fúria do mar, é Ele que sustenta todas as coisas. Os céus são dele. O mundo e a sua plenitude foi ele que fundou. O Senhor é maravilhoso e não tem ninguém que possa contra ele. Se ele disser que te dará a vida como despojo, não há ninguém que atire. Sabe por quê? Porque a tua vida estará nas mãos dele. Entregue-se ao Senhor. Entregue agora a tua vida ao Senhor. Se você ainda não teve uma experiência de conversão, se o Espírito Santo não testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, é porque você ainda não nasceu de novo. E se não nascer de novo, a palavra de Deus, Jesus vai dizer: se não nascer de novo, ninguém que não nasça de novo herdará o reino dos céus. Como nascer de novo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Basta crer. Peça a Ele, ora a Ele agora, dobre o seu joelho onde você está. Se não dá, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos e ora o Senhor e fala assim: Senhor, venha morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti agora. Eu entrego tudo nas Tuas mãos agora. Eu ouvi o Senhor bater a porta do meu coração. E eu estou abrindo a porta do meu coração e convidando o Senhor para que o Senhor entre e ceie comigo. E creia no Senhor. Porque nós somos salvos é pela fé. Temos que crer. Fé. O que é fé? Fé é a esperança das coisas que se não veem e a convicção de fatos que se esperam. É isso que a Bíblia diz sobre fé. Então entrega a tua vida ao Senhor. E deixe que Ele te dê vida eterna como despojo por sua entrega e por sua confiança nele. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o doce e doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sobre você permaneça hoje para todo sempre. Amém.